isolados, bez fome de jasmim, olhos castanhados. A sua boca, tão pequena e macia, lábios desenhados da cor de amendoim.